Pra que me torturar? Mexer com a minha vaidade. Se sou melhor do que ele é, guarde pra si essa verdade. Cê tem razão, tô com saudade. Mas ele é um cara legal. Vou me sentir um covarde. Seria dupla maldade. Sou seu novo amigo, seu namorado. Você acha justo chamar nós dois de amor? Ele é seu amigo, seu namorado. Você acha justo? Eu acho um pecador. Cê tem razão, tô com saudade. Mas ele é um cara legal. Não vou me sentir um covarde. Seria dupla maldade. Sou seu novo amigo, seu namorado. Você acha justo chamar nós dois de amor? Ele é seu amigo. Você acha justo? Eu acho um pecador. Um pecador. Eu acho um pecado. Eu acho um pecado, sim. Muito obrigado.